Suas pernas foram feitas pra correr. Pegou a lista tirante, embola na rabiola e traz seus olhos, foram feitos pra enxergar. Toda vez que uma mina passar, sua boca foi feita pra chavecar. Então vai, porque eu já vi sua situação. Sua chinela sem cordão, sua favela sem colchão, sua sacuela podridão, seu caderno sem lição, sua rabeira nos busão, seu roubo, seu ganha-pão, sua fuga com seus irmãos, sua comemoração, vi seu boot bonitão, seu futebol de salão, sua garra pela função, sua marra, sua perdição. Já chorei com a sua primeira detenção. Vagabundo vai correr, vai brincar, vai o quê? Deixa o menino jogar, que é sexta-feira, pra proteger, é que existe a rezadeira, rezadeira, rezadeira, rezadeira, a rezadeira vai, a rezadeira, rezadeira, a rezadeira, rezadeira vai, mas essas grades não te prende, né, neguinho? Volta pra nós, deixa os problemas de lado e compra uma moto veloz. Mas pra ter moto veloz, tem que ter um team. Foi assim que eu vi seu fim, porque eu vi sua vontade. Eu vi seu plano, eu vi você, vi seu plano. Eu vi disfarce, eu vi seu cano e vi você atirando. Eu vi correndo, trocando, se escondendo, se assustando. Eu vi ali, te vi orando e vi. Eu vi seus amigos saindo, seus amigos te deixando, sua coragem se esvaindo e o seu olho fechando. Seu choro, seu medo por dentro te dominando. E vi meia dúzia de anjos te buscando. Vagabundo vai correr. Vai o quê? Diz aí. Deixa o menino jogar. Por quê? Pra proteger, é que existe a rezadeira, a rezadeira, a rezadeira. A rezadeira, rezadeira vai. A rezadeira, a rezadeira, a rezadeira, rezadeira vai. E ela teve que te ver, neguinho, sangrando no chão. Tentou te socorrer, mas o pronto socorro não. Ela atravessou o isolamento sem caô. Eu vi quando ela empurrou o policial e ajoelhou. Vi também ela chorando no seu sangue, gritando tal senhor, cantando alto e claro, implorando seu espírito ao lado do seu corpo em pé, pra que se arrependa se puder. E eu vi seu corpo tremendo, com seu coração parado, uma lágrima escorrendo, com seu olho fechado, o povo todo olhando extasiado. E vi cada uma das câmeras pifando pro segredo ser guardado. A rezadeira parou de cantar, pra você sorriu, os anjos voltaram pro céu. E então seu olho se abriu e eu chorei testemunhando com vocês, quando eu vi sua mãe te dando a luz pela segunda vez. Vagabundo vai correr, vai brincar, vai o quê? Deixa o menino jogar, que é sexta-feira, pra proteger, é que existe a rezadeira, a rezadeira, a rezadeira, rezadeira, rezadeira vai, a rezadeira, rezadeira, rezadeira, rezadeira vai. Puta que pariu, vocês são foda demais, mano.